queria ser um grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Agora em voltar, fala mais na bota e no anel de sapata. Tudo que você queria ser, sem medo. Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. Pensa em melhor do que nada. Tudo que você consegue ser.